A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Boa Nova, e sejam bem-vindos a mais uma edição do programa A Escola e o Meio, uma produção do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital. Boa tarde, locutores. Boa tarde. Alegria, tocado pelo Tiago Santos, pela Daniela Gonçalves e pela Carolina Santos. Muito obrigada pela vossa presença aqui no estúdio e muitos parabéns pela vossa excelente atuação. Muito obrigada, nós é que agradecemos pela oportunidade desta experiência e até uma próxima. Foi ao som desta música com o hastear das bandeiras que o Grupamento de Escolas de Oliveira do Hospital assinalou o Dia da Europa, no dia 9 de maio. Por toda a Europa realizaram-se atividades de comemoração deste dia. E para sabermos o porquê da comemoração deste dia e a sua importância, temos connosco em estúdio o professor Luís Turgal. Olá Luís, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada por teres aceito o nosso convite. Muito obrigado também, é um gosto estar aqui no vosso programa. Luís, porquê é que se comemora no dia 9 de maio o Dia da Europa e que importância teve no contexto europeu? Bom, então o Dia da Europa, que é comemorado no dia 9 de maio, resulta de uma declaração feita, chamada Declaração Schuman, que acontece em 9 de maio de 1950, que é, no fundo, que funcionou como uma espécie de pontapé de saída para todo o projeto europeu. Eu gostava de citar pelo menos uma frase que me parece importante, que está contida nessa declaração. A certa altura pode-se ler nessa declaração: a Europa não se construirá de uma só vez, nem de acordo com um plano único. Construir-se-á através de realizações concretas que criarão, antes de mais, uma solidariedade de facto. A União das Nações Europeias exige que se ponha cobro ao secular antagonismo entre a França e a Alemanha. Qualquer ação deve envolver principalmente estes dois países. Portanto, se nós pudermos sistematizar esta declaração em duas palavras, diríamos democracia, solidariedade, união entre os povos. E, portanto, esta declaração, no fundo, está na origem da SECA e estará depois na origem, em 1957, do Tratado de Roma, que de facto lança todo um projeto que tornará a Europa, nos anos seguintes, mais pacífica, mais solidária, mais democrática e mais próspera, em termos económicos. E o que é que se pode esperar do futuro da Europa? Pois, isso é sempre uma questão complicada. Eu gostaria, se puder ainda retomar um bocado o fio à meada, de dizer isto. porque, como nós sabemos, há para aí muitos eurocéticos, muita gente que contesta o projeto europeu sem apresentar nenhum plano B, e é sempre bom a gente recordar um pouco a história. Estão aqui muitos radialistas junto de mim, que muito sabem de história, e eu recordo-vos que a história da Europa, se a gente pegar na história da Europa, por exemplo, isso basta recuar à Idade Média, que é a época da formação dos reinos e dos futuros Estados europeus. A história da Europa é uma história de sucessivas guerras, se vocês olharem para uma cronologia da história da Europa desde a Idade Média, encontram dezenas e dezenas e dezenas de guerras. Deixem-me citar duas ou três. A Guerra dos 100 Anos no século XIV. A Guerra dos 30 Anos no século XVII. A Guerra dos 7 Anos no século XVIII. No século XIX, as Guerras Napoleónicas. As guerras entre a França e a Prússia, de onde vai sair a Alemanha, chamada Guerra Franco-Prussiana, século XIX. A Primeira Guerra Mundial, de 14-18, no século XX. A Segunda Guerra Mundial, 39-45, no século XX. Portanto, nós estamos... E quando é que a Europa vai experimentar uma certa, enfim, uma sucessão de anos pacíficos? Justamente depois, a partir depois da guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, depois do Tratado de Roma e, portanto, depois do início da construção do projeto europeu, que é um projeto que se vai fazendo. Quer dizer, ninguém pense que é um projeto fácil, depois não é, porque ele, no fundo, há de resultar de permanentes, sistemáticos e contínuos consensos, não é? A Europa resulta, não se esqueçam, agora são 27 Estados, não é? Já foram 28, são agora 27, e é um projeto democrático, e portanto, para ele avançar, não é? E ele vai avançando progressivamente, ele tem que resultar de uma série de consensos. De consensos no plano económico, social, político, cultural, e evidentemente, agora chegando à questão da Matilde, quer dizer, o que é que vai ser a Europa no futuro? A Europa tem muitos problemas já. Há evidentemente diversos problemas que se colocam à Europa de hoje, e vocês conhecem alguns. Tivemos o Brexit em 2016, a saída da Inglaterra. Temos uma Europa hoje afetada por imigrações, que são descontroladas e que no fundo geram conflitualidade entre os países, e até fazem emergir os chamados movimentos populistas. Temos a questão das alterações climáticas, temos a questão do envelhecimento da população, temos uma Europa que está a perder competitividade e a ser ultrapassada, já foi, pelos Estados Unidos e pela China, portanto, uma Europa que no contexto mundial vale cada vez menos, tem uma intervenção cada vez menor, essa é que é a verdade. Temos uma Europa, como eu há pouco já de certa forma dizia, onde emergem os nacionalismos, as chamadas ideologias populistas e os partidos populistas, que aparentemente só são eurocéticos, mas é interessante que eles são eurocéticos enquanto estão na oposição, mas quando estão no poder, depois, quando chegam ao poder, mudam um bocado o seu discurso. Temos agora a guerra da Ucrânia, não é? Estou aqui uma série de problemas. Só para terminar esta minha intervenção, guerra da Ucrânia, que na verdade tem funcionado ao contrário, isto é, tem ajudado a reunificar a Europa. Os países europeus que estavam em conflito têm, no fundo, têm sintonizado nas mesmas medidas que devem tomar e a forma como se devem posicionar relativamente à invasão da Ucrânia pela Rússia. E nesta linha, o que é que podemos esperar das eleições europeias, tendo em conta que se realizam já no próximo ano? Consegue perspectivar alguma mudança concreta? Pois, como não sou adivinho, não consigo prever o futuro, como diz o João Pinto, não é? O jogador de futebol, previsões só no fim do jogo. Mas não é difícil imaginar que as taxas de abstenção vão ser muito elevadas, como têm sido sempre, nomeadamente em Portugal, mas não só em Portugal, e esse é, há bocado falávamos dos desafios que são colocados à Europa, esse é um dos grandes desafios, é conseguir, no fundo, incluir e colocar os jovens os cidadãos mais jovens, mas também os cidadãos mais velhos, a discutir o projeto europeu. Quer dizer, a Europa não pode ser, não deve ser, só uma Europa para os chefes de governo e os líderes partidários. Quer dizer, a Europa somos todos nós. São os cidadãos de Portugal, da Espanha, da França, enfim, de todos os dos 27 países. E é preciso incluí-los mais no debate. E desse debate têm que nascer consensos. E a mim parece-me indiscutível, quer dizer, que os cidadãos portugueses têm que participar, eles próprios também têm que ter a iniciativa de querer participar, e já agora a participação passa pelo voto, por ir votar, parece-me que é muito importante, e por percebermos todos, acho eu, que, na verdade, a Europa só funcionará numa lógica de prosperidade e de tranquilidade e de coesão social, como eu há bocado dizia, se os países perderem os seus egoísmos, os seus sentidos nacionalistas e populistas e no fundo, e aprenderem cada vez mais a unirem-se, a união na diversidade, não é? Esse é o lema da Europa, curiosamente, não sei se sabem, é o lema também da nossa escola. A união, não é, na diversidade. E portanto, eu acho que isso é preciso que isso aconteça, quer dizer, é preciso que todos nós, todos e cada um de nós, se sinta cidadão da Europa, cidadão da Europa, cidadão europeu. O Dia da Europa pretende festejar a paz e a unidade do continente europeu, assente numa cooperação política, social e económica que tornaria impensável uma guerra entre os países europeus. Contudo, professor, não acha que, atualmente, parece que estamos a assistir a um atropelo destes ideais que estiveram na origem da União Europeia, dando a entender que tudo está ao contrário do que se pretendia com esta União? Isso é uma verdade, pois claro que sim. Mas voltamos um bocado àquilo que eu há pouco dizia. A Europa, e não sei o que digo, disse o Schuman, na sua declaração, disse o Jean Monnet também, a Europa é um projeto quase utopia, é a concretização de uma utopia. Nós já aqui estou ali a olhar para a Mafalda porque já falámos sobre isso uma vez, é a concretização de uma utopia que se vai construindo a passo de caranguejo. Não digo a passo de caranguejo porque o passo de caranguejo é para trás, não é? Mas é para a frente, que tem que se avançar para a frente. Mas muito, muito lentamente, através de sistemáticos e permanentes consensos, pensando nós que para nós europeus não há nenhuma alternativa. Quer dizer, num mundo global, onde as nações funcionam unidas e em rede, ninguém pode pensar que a Europa poderá construir um futuro melhor se cada um dos países europeus puxar para o seu lado com argumentos nacionalistas ou ultranacionalistas. O nacionalismo será sempre a guerra, significará sempre uma Europa em guerra no futuro, e isso nós não julgo que nenhum de nós quer. Professor Luís, foi um prazer estarmos aqui a conversar consigo. Muito obrigado e até breve. Ora, esse é o prazer, foi meu. Oh, Acabámos de ouvir a música vencedora do Festival da Eurovisão 2023, da artista Loreen, que representou a Suécia. E agora eu e alguns dos meus colegas vamos comentar a nossa perspectiva acerca desta vitória. Vou começar eu por falar do que é que acho. Ora, na minha opinião, o facto da Loreen ter ganho foi um bocado injusto, por várias razões. A primeira sendo que os votos dos júris não deviam contar tanto quanto contam, ou seja, penso que é 50-50, ou seja, 50 do júri e 50 do público. Não devia contar tanto o voto do júri, sendo que existe uma grande discrepância entre o que eles acham e entre aquilo que o público quer. Ou seja, se o público tivesse ganho, teria sido a Finlândia a ganhar, e com toda a razão, na minha opinião. Por outro lado, também acho que antigos vencedores do Festival da Eurovisão não deviam ser aceitos de novo no concurso, porque estão a tirar as oportunidades a muitos outros artistas, sendo que a Loreen era um ícone da Eurovisão, era meio previsível esta vitória, o que tornou bastante injusta e previsível toda a competição que aconteceu no sábado. E pronto, acho que já disse a minha parte, agora vou passar aos meus outros colegas, senão isto ia ficar muito grande. Eu concordo aqui com a posição da Beatriz. Eu acho que havia mais músicas em concurso que também poderiam ser potenciais vencedoras, e vou tocar aqui num assunto que eu acho, talvez, se calhar até pode ser especulação, mas para o ano, ou seja, em 2024, faz 50 anos que os ABBA ganharam a Eurovisão, e portanto se calhar era um bocadinho coincidência a mais estar-se a festejar estes 50 anos e a Eurovisão ser na Suécia. Portanto, se calhar, diria, até pode ser especulação, que isto foi um bocadinho feito. E para além disso, eu queria tocar noutro ponto, porque nós não temos a Rússia na Eurovisão. A Rússia foi afastada da Eurovisão por causa da guerra, mas depois, quando vamos ver a Eurovisão, temos um país, que é Israel, que está lá e continua a estar lá, e nada foi feito para o tirar de lá, porque Se é um programa a favor da Ucrânia e estamos tão solidários com a Ucrânia, como é que podemos ter um país como Israel numa competição destas? Também gostaria de tocar no ponto da música da Finlândia, que eu acho que era o Chacha, pelo menos é conhecida assim, não sei se é esse o nome. Essa música também, eu acho que houve muita gente que não gostou, mas depois também houve muita gente que adorou. É claro que é uma música um pouco mais sombria, até a interpretação da mesma é mais sombria, só que depois aquilo eu acho que conseguimos ver um lado mais artístico até. No início da interpretação ele parece, é uma atuação mais sombria, em que ele está em cima de uma caixa e depois na sombra dele conseguimos ver uma língua enorme a sair da boca dele, e é também uma parte mais sombria da música, só que de repente damos por nós a meio da música em que está ele com os dançarinos a fazer uma dança toda engraçada. Eu acho que dá para ver um aspecto mais artístico nessa música, e se calhar a música não devia ser tão criticada como é, mas é claro que tem os dois lados, porque há gente que gosta muito, tal como lá no, na Eurovisão grande parte do público estava sempre a gritar chá, chá, chá, porque realmente gostaram e estavam a dançar imenso para a música. Mas depois cá fora houve também muita gente que não gostou e que achou ofensivo de certa forma. Mielenkiintona viinaa kollaada ja rata. Kita on vielä nuori ja aikaa kumota. Tää jäinen ulkokuori on aika tuota. Pidä kaksi käsi kiinni juomista niinku. En mieti huomista ku tartu tuopista niinku. Hey, on olla sekasin. cha-cha-cha, mä oon tulossa. Pidä kaksi käsi kiinni juomista niinku cha-cha-cha-cha-cha-cha. Hei, en mieti huomista, kun tartu tuomista niinku cha-cha-cha-cha-cha-cha. Hei, on olla sekasin ja vapaa huolista niinku cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha. Hei, ja mä jatkan kunnes ennenä pysyn tuolissa niinku wow. Nyt lähden tanssimaan niinku cha cha cha, eikä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha cha cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Cha cha cha, toinen silmä jo kärsästään ja puhe samalta, kun tää toinen puoli must vallan saa. Cha cha cha cha, en mä arkena tää mies laisinkaan. En mä, kun tänään on se mies, tänään on se mies. Nyt lähden tanssimaan niinku cha cha cha, enkä pelkääkään tätä maailmaa. Niinku cha cha cha, kun mä kaadan päälleni champagnea. Niinku cha cha cha. A Matilde sugere-nos hoje a leitura de livro muito pertinente face ao contexto político e social em que vivemos, O Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Os condicionalismos genéticos, psicológicos e a higienização da sociedade estão na ordem do dia das políticas de muitos governos. Este livro, escrito nos anos 30 do século passado, é um aviso à humanidade dos malefícios do falso progresso. Aldous Huxley é um escritor visionário e um dos mais astutos guias nos meandros do futuro da civilização. Romancista, crítico e ensaísta, autor de uma vasta obra literária, onde é possível destacar O Admirável Mundo Novo, como a sua melhor obra. Publicada em 1932, O Admirável Mundo Novo tornar-se-ia um dos mais extraordinários sucessos literários europeus das décadas seguintes. O livro descreve uma sociedade futura em que as pessoas seriam condicionadas em termos genéticos e psicológicos, a fim de se conformarem com as regras sociais dominantes. Tal sociedade dividir-se-ia em castas e desconheceria os conceitos de família e de moral. Contudo, esse mundo quase irrespirável não deixa de gerar os seus anticorpos. Bernard Marx, o protagonista, sente-se descontente com ele, em parte por ser fisicamente diferente dos restantes membros da sua casta. Então, numa espécie de reserva histórica em que algumas pessoas continuam a viver de acordo com os valores e regras do passado, Bernard encontra um jovem que irá apresentar à sociedade asséptica do seu tempo como um exemplo de outra forma de se ser e de viver, sem imaginar sequer os problemas e os conflitos que essa sua decisão provocará. Admirável no Mundo Novo é um aviso, um apelo à consciência dos homens. É uma denúncia do perigo que ameaça a humanidade, se a tempo não fechar os ouvidos ao canto da sereia de uma falsa noção de progresso. E, portanto, estamos cada vez mais evoluídos em certos sentidos, mas essa evolução não significa necessariamente uma melhoria. Muitos valores vão sendo perdidos e muitas coisas vão sendo modificadas. Estamos cada vez mais consumidos pelo mundo das tecnologias e somos cada vez mais substituíveis. Este é o livro da desumanização do ser humano, A Utopia do Horror. Para mais informações, consulte hugo.pt. Boas leituras! Na atualidade política nacional, a crónica da Mafalda aborda o tema da legalização da eutanásia e a posição favorável ou desfavorável dos vários intervenientes partidários. A socialista Isabel Moreira disse no dia 12 de maio que também se cumpre abril com a confirmação da lei da morte medicamente assistida. O PSD acena com o pedido de fiscalização sucessiva. Agora, o Presidente da República tem 8 dias para promulgar o diploma. Pela 5ª vez, a morte medicamente assistida foi aprovada no Parlamento e está mais perto de ver a luz do dia. Os deputados do PS, Bloco de Esquerda, Iniciativa Liberal e PAN, assim como 7 deputados do PSD, votaram a favor do decreto sem alterações, que terá agora de ser promulgado pelo Presidente da República. Restantes deputados do PSD, 4 do PS, Chega e PCP, votaram contra. No total, registaram 129 votos a favor, 81 contra e uma abstenção de um deputado social-democrata. Estamos a fazer algo normal em democracia, a confirmar um diploma aprovado por uma maioria muito expressiva e a exercer a competência da Assembleia da República, começou por afirmar a socialista Isabel Moreira. Reiterando que chegou o momento de a Assembleia se respeitar e respeitar aqueles que anseiam tanto por este dia, a deputada do PS invocou os valores de 25 de Abril. Entendemos também que respeitar e consagrar o direito à autodeterminação da morte é também cumprir Abril. Que dia tão justo, tão bonito, exclamou. Do lado da oposição, Alma Rivera reafirmou que o PCP manteria o seu sentido de voto contra a legalização da eutanásia, insistindo que a criação de uma rede de cuidados paliativos com caráter universal tem que ser prioritária. O Estado não pode ajudar a morrer quando não dá condições para viver, declarou a deputada comunista. A decisão de confirmar a lei da eutanásia, defende André Ventura, abre um conflito institucional e político entre São Bento e Belém e foge às dúvidas legítimas levantadas pelo chefe de Estado. Para o líder do Chega, o diploma é um disparate legislativo, uma aberração jurídica que não é comparável com a legislação em vigor noutros países, lamentando ainda que Portugal não garanta cuidados paliativos para os idosos. A fuga ao referendo é uma fuga à democracia, atirou, garantindo que a primeira medida de uma maioria de direita será a revogação do diploma. Recorde-se que o Presidente da República não invocou na última vez dúvidas do ponto de vista constitucional, questionando apenas quem irá aferir se o doente tem incapacidade física para administrar a si próprio o fármaco letal. Uma dúvida que se prende com o facto de um novo texto privilegiar o suicídio assistido face à eutanásia. De acordo com a Constituição, após um veto, se o diploma for confirmado com os votos da maioria absoluta dos deputados, o chefe de Estado tem 8 dias para promulgar o diploma. Para a regulamentação, o Executivo terá um prazo de 90 dias e a lei entrará em vigor um mês depois. Portanto, se bem se recordam, já tinha trazido este tema para estas crónicas, mas agora trago notícias que, a meu ver, são mais positivas. Estamos, de facto, a cumprir Abril. Gostaria ainda de relembrar que a aprovação da morte medicamente assistida não obriga ninguém a ela recorrer. A promulgação da eutanásia dá única e exclusivamente o direito de se escolher como terminar a vida em situações muito, muito específicas. Esta lei dá apenas o direito à escolha, nada mais, algo que devemos sempre ter em atenção ao falar deste assunto. Enfim, senhores ouvintes, esta foi mais uma crónica política, desta vez com notícias que me parecem felizes. O tema do texto de José Ribeiro é o Banco Alimentar. O José começa por nos dar uma contextualização histórica desta instituição e, depois, expõe os seus objetivos e organização. Num tempo de carência alimentar devido à inflação, a solidariedade é um bem de todos. Olá a todos! Hoje vamos falar-vos sobre o Banco Alimentar. Em 23 de fevereiro de 1999, foi constituída a Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e que conta atualmente como 21 bancos alimentares em atividades espalhadas pelo continente e ilhas, criando assim uma rede de combate ao desperdício e de ajuda aos mais necessitados, tão estruturada quanto possível. Encontre o Banco Alimentar mais perto de si. O Banco Alimentar é uma resposta necessária, mas provisória, porque toda a pessoa tem direito a um nível de vida suficiente que lhe assegure e à sua família a saúde e o bem-estar, principalmente quanto à alimentação, ao vestuário, ao alojamento, à assistência médica e ainda aos serviços sociais necessitados. Excerto do artigo 25 da Declaração Universal dos Direitos do Homem. Os bancos alimentares são instituições particulares de solidariedade social que luta contra o desperdício de produtos alimentares, encaminhando-os para distribuição gratuita às pessoas carenciadas. A ação dos bancos alimentares assenta na gratuidade, na dádiva, na partilha, no voluntariado e no mecenato. Os bancos alimentares em atividades recolhem e distribuem várias dezenas de milhares de toneladas de produtos e apoiam, ao longo de todo o ano, a ação de instituições em Portugal. Por sua vez, estas distribuem refeições confeccionadas e capazes de alimentos a pessoas comprovavelmente carenciadas, abrangendo já a distribuição total mais de 390 mil pessoas. A Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome coordena esta ação, anima a rede disponibilizando informação e meios materiais, representa os Bancos Alimentares contra a Fome junto dos poderes políticos, das empresas de âmbito nacional e de organização internacional e efetua a nível nacional a repartização de algumas dádivas, criando uma vasta cadeia de solidariedade. E nunca se esqueça de ajudar. Now I'm heading home to solid ground. realize that all the lies I've told myself I've done bring me to the place where I belong, filled with all the memories and dreams I have in. Back on track, tearing down the wall slowly every step. Now I see myself building up a world of bridges. There is one more thing you need to know, that I forgive myself for all the lies I said. Back on track, tearing down the wall slowly every step. Now I see myself building up a world of ages. You will find a way to begin again. No more time to waste or to play pretend. Now I see myself building up a world of every step. Now I see myself building up a world of bridges. You will find a way to begin again. No more time to waste, turn up every time. Now I see myself building up a world of bridges. Na rubrica da atualidade internacional, a Beatriz traz-nos a notícia da memória do terremoto de Wenchuan, cujo 15º aniversário foi vivido na semana passada, em que a China e as redes sociais recordaram cerca de 70 mil mortos. A empresa estatal chinesa e os utilizadores das redes sociais do país lembraram, no dia 12 de maio, o 15º aniversário do terremoto de Wenchuan, um sismo de magnitude 8, que fez mais de 69 mil mortos e deixou cerca de 18 mil desaparecidos. Na rede social Weibo, o tema #5121428, que se refere ao horário do terremoto, 2h28 da tarde de 12 de maio, acumulou 178 mil partilhas e 410 milhões de visualizações durante o dia de aniversário. A aplicação de vídeo Douyin, a versão chinesa do TikTok, montou uma capela digital para homenagear os falecidos, na qual mais de 230 mil usuários depositaram velas virtuais. 15 anos se passaram, mas ainda choro quando vejo as imagens. Naquele dia, alguns partiram e outros ficaram. Lembremos-nos das crianças de Beishuan, a área mais afetada, e das mães e professoras que usaram os seus corpos para protegê-los, escreveu uma internauta no Weibo. A catástrofe natural atingiu especialmente escolas e colégios rurais, alguns deles construídos com materiais defeituosos e impreparados para um terremoto daquela magnitude. Outros internautas destacaram a mobilização popular em prol de Wenchuan e da província de Sichuan, que se cristalizou na ida de milhares de voluntários às áreas afetadas para ajudar no resgate ou na massiva arrecadação de fundos, da qual participaram personalidades da cultura, cinema, política e comunidades chinesas no exterior. Os órgãos de comunicação oficiais destacaram a homenagem aos membros das forças de socorro que se deslocaram às zonas afetadas pelo sismo, o renascimento das zonas mais atingidas e as histórias de superação de algumas das crianças atingidas que perderam um membro. Alguns alcançaram carreiras de sucesso em áreas como o desporto ou a moda nas suas vidas adultas. No aniversário da tragédia, a população de Sichuan sofreu uma lembrança da intensa atividade sísmica da região em que vivem. Às 2h34 do dia 12, sexta-feira, a 19h34 de quinta-feira em Lisboa, o condado de Luding registou um terremoto de magnitude 4,5, que foi seguido por três tremores secundários menos intensos, sem causar danos além da queda de rochas em algumas estradas, informou hoje o Centro de Rede Sismológica da China. Em setembro passado, um terremoto de magnitude 6,8 na província deixou 93 mortos e 24 desaparecidos. A Mafalda sugere hoje uma curta visita ao Centro Comunitário de Lagares da Beira, onde, entre os dias 22 de abril e 2 de julho, está a decorrer a 5ª Bienal Internacional de Artes de Gaia 2023, Bienal de Causas. É uma oportunidade para poder ver expostas obras de 30 de artistas nacionais e estrangeiros. Naquele piquenique de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela, e que, sem ter história nem grandezas, em todo o caso dava uma aguarela. Cesário Verde, de tarde. O Centro Comunitário de Lagares da Beira acolhe de 22 de abril a 2 de julho o polo da 5ª Bienal Internacional de Artes de Gaia 2023, com a presença de obras de 30 de artistas e exposições que colocam o município de Oliveira do Hospital no centro dos eventos internacionais de arte. A inauguração do Polo de Oliveira do Hospital da Bienal Internacional de Artes de Gaia, Bienal de Causas, decorre no Centro Comunitário de Lagares da Beira, no sábado, dia 22 de abril, pelas 4 da tarde, com a presença de artistas a expor entre abril e julho. O Polo de Oliveira do Hospital reúne obras de 32 artistas convidados. A maioria são de nacionalidade portuguesa, 4 artistas europeus e uma artista da América do Sul. Abarcando uma grande diversidade de suportes, materiais e técnicas, as obras em exposição no Centro Comunitário de Lagares da Beira pretendem revelar e consagrar artistas locais e regionais. Alguns dos artistas presentes participam pela primeira vez numa Bienal de Arte. Em questões formais e estéticas, o Polo de Oliveira do Hospital da Bienal de Gaia reúne obras de caráter abstrato e figurativo em diferentes níveis de realismo e abordagens próximas do hiperrealismo e expressionistas, inclusive na escultura. A pintura a acrílico e a técnica mista são as técnicas com maior representação numa diversidade de meios riscadores no desenho, aguarela e gravura. Na escultura, há lugar para o bronze tradicional, escultura com objetos e uma escultura sonora. Neste evocativo às artes, o município de Oliveira do Hospital foi escolhido pela organização para polo dinamizador do certame por questões geográficas, uma vez que está situado no centro do país, faz fronteira com 5 concelhos e tem ligação a 3 distritos. Conscientes de que a arte pode mudar Oliveira do Hospital e o mundo e contribuir de forma positiva para a vida das comunidades através de registros de mudança e de adaptação nas maneiras de sentir, pensar e agir, a escolha do Centro Comunitário de Lagares da Beira para acolher o certame nasceu de uma visão conjunta de descentralização partilhada entre o município e a curadoria da Bienal. Note-se que o município de Oliveira do Hospital tem vindo a afirmar-se progressivamente e a ganhar protagonismo em dinâmicas regionais e em múltiplos domínios do desenvolvimento. Quer na criação de oportunidades de enriquecimento cultural, como nos mais diversos meios e palcos na região de Coimbra e no país. Na área artística e cultural, Oliveira do Hospital tem vindo a criar marcas identitárias. Exemplo disso são, entre outros, o Festival Cultural Origens ou o Festival de Artes Plásticas Montanhas de Arte. De 22 de abril a 2 de junho, no Polo de Oliveira do Hospital da 5ª Bienal Internacional de Artes de Gaia, são dadas respostas àquilo que se espera da arte enquanto melhor representação e maior expressão do sentimento humano e ao papel e função da arte enquanto arma de defesa e de refúgio. De igual modo, vai ser mostrada a arte como elemento integrante de um meio pacato como o de Oliveira do Hospital, onde os ritmos de trabalho ainda permanecem ligados à natureza e a tradição continua a ser determinante, ao mesmo tempo que se procuram novas perspectivas, horizontes mais largos e a criação de marcas locais com posição nacional. Aproveite esta fantástica oportunidade aqui tão perto de nós. Divirta-se e boa viagem! Curas que não me deixas em paz, não me dás sossego, não me deixas capaz. Tenho a cabeça e a garganta num nó que não se desfaz e nem assim tu tens dó. Sinto-me tonta cada dia pior, já não sei de coisas que sabia de cor. As pulsações subiram quase para mim, estou louca completamente senil. O bem guardar a boca seca, eu sei lá o que te fazer, amor, para mim assim não dá, porque parece que nem sou mais eu. Ai, coração, diz malácias, meu. As horas passam e o sono não vem. Ouço as corujas e os vizinhos também. O meu juízo foi se por lá ficou. Alguém me tira deste estado em que estou. O doutor diz que não há nada a fazer. Caso perdido viu eu a escrever. Ando perdida numa outra dimensão. Toda eu sou uma grande confusão. Sei lá o que te fazer amor pra mim assim não dá. Porque parece que nem sou mais eu. Ai coração, ai coração. Como é habitual no nosso programa, destacamos algumas das muitas atividades desenvolvidas pelo agrupamento. Foram várias atividades realizadas para comemorar o Dia da Mãe e para mimar as mães neste dia tão especial, desde sessões de yoga mães e filhos, no Jardim de Infância de Oliveira do Hospital, e dedicatórias a uma das pessoas mais importantes da nossa vida. Salientamos o almoço dedicado às mães dos nossos alunos no restaurante aqui de Aldente, confeccionado e servido pelos seus filhos que frequentam os cursos de restaurante-bar e cozinha-pastelaria. Foi sem dúvida um momento emocionante para todos. E já agora informamos que de vez em quando são organizados os chamados almoços pedagógicos abertos a toda a comunidade. Esteja atento e aproveite e dê um presente ao seu paladar. Vá ao restaurante aqui de Aldente. A partir do dia 17 de maio, os alunos do 12º ano de Cozinha e Pastelaria irão iniciar os seus estágios nos seguintes locais: Pastelaria Primavera, Grande Hotel das Caldas das Felgueiras, Montebello Aguieira, Quinta de Cabris, Hotel Pestana em Porto Santo e Hotel Pestana em Portimão. Esperemos que tudo corra bem com os nossos alunos e que possam vivenciar experiências que lhes enriqueçam o seu percurso escolar e profissional. No desporto escolar também se realizaram vários campeonatos em que os nossos alunos ficaram muito bem posicionados. Parabéns a todos pela participação nestas atividades. No dia 15 de maio, Dia da Família, os Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital dinamizaram diversas atividades em conjunto com as famílias, promovendo a efetiva interação entre escola e casa. Agradecimentos especiais a Matilde Martins, Mafalda Correia, Beatriz Pato, José Ribeiro, Ricardo Neves e Ana Mendonça e ao convidado Luís Turgal. Na revisão e edição de textos, Basílio Lima. Na sonoplastia, Ricardo Neves e Sebastião de Campos Alves. E a todos os nossos ouvintes, continuem bem. Continuem na companhia da Rádio Boa Nova. A Escola e o Meio, um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.